As nossas cargas, o Deus que cura e que salva, Deus que liberta e transforma, e ao seu povo dá vitória. Deus que ampara os abandonados, Deus que solta os prisioneiros, ergue do monturo o necessitado, prepara uma mesa no deserto. Ele é tremendo e é valente, ele é o Deus dos crentes, Deus que na batalha vai na frente, que esmagou a cabeça da serpente. Entenderá o trovão do seu poder. Ele que exalta e pode abater. Se ele ferir, também pode sarar. É poderoso, seu nome é Jeová. Seu toque agora, levante a mão e receba a vitória. Sinta o seu toque.